Deus, não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Reguardei medo do futuro e da solidão em minha porta bateu. Took it by the